China 225, desça para 4 mil pés, Kennedy no 093. Após pelo voo 7366 para o R9. China 225. Alô, 999, ocupado, aguarda a condenação da série. Sente, Alfa, ataque de vento, vento reportará para a direita, ou 999. São 3597, pouso autorizado, ventos variáveis 039. Tive pouso no 03597. Autorizado na R9, 3951. 3951, chama turno 8, decimal 95. Chama o controle no 20, decimal 8. 208 com o controle Salvador, 4047, bom dia. Salvador, 95 no 1, 3 dias para o 372 estabilizado. Gente, 95 no 1, continua em aproximação, aguarda a pista livre, ajuste agora no 0 na 4. Agora de bolso, 95 no 1, 0 na 4. Após 2 mil pés. Autorizado direto a Alessa. 4040, autorizado ascensão direta ao 340 via o perfil da Arbor 1, porém após 2000 direto Elefa, 4040. Panamá 225, desça para 25003, autorizado R9, reporte pessoal com campo. Autorizado, autorizado na R9, visual com 10-6225. Autorizado, chama a 6075, chame taxa. São 3597, solos 23, libera a direita, 121, decimal 9. 219. Salvador, 3517, livrou na 6 contas. São 3517, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3517. 99, 16, mantém posição de Juliette. Portão 0, 03, 09, Jaza, vai iniciar o push. Sim, vai manter. É 9591, salas 2000, direito no 219. Direito no 219, 959. Para Guarulhos, salas da Copa. Para 9571, informação em curso eco, prepara a saída da EL, aguarda a Copa. Afirmação. Meia 25, chama treino no 8, decimal 95. Chalé 6075, táxi via índia direita no ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 014. Autorizado, pátio principal, via Juliette, portão 3. Pátio principal, via Juliette, cruzada 3, voo 9996. TAM 3517, fica atento ao 37 da Lua Frente, vai parquear no 03. Segue para o portão 4, via Juliette. Para o 4, via Juliette, TAM 3517. TAM 9511, autorizado, pátio principal, via Taxi Juliette, portão 10. TAM 95, 7-1, copia? Afirmativo, né, Costa? Na 9571, autorizado Guarulhos, via Peso 10 Taubaté, nível de voo 340, saída da El Lida Motiva, decola da 10 curva direita. Transponder 5171, controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado 340 para Guarulhos, via Peso 10 Taubaté, da El Lida Motiva, 5171 transponder, 208 controle, até 9571. Correto, TAN 9571, chame para puxa acionamento, portão 612. Tá bom, obrigado. Gente, o Xanema é 075, pode tirar a figura da companhia nacional, autorizado a linha de manter. Posso tirar a figura de manter, né? Confirmado, autorizado a linha e manter, chama 62-705, né? Afirmo. Chama 225, salas 32, direito no 219. Direita 1219, 622. Xané 6225, bom dia. Táxi lento via Alfa, reportante da Juliette. Informo, o portão será o 612. Encontra-se ocupado aguardando a aeronave de Cristal Bush. Ok, pessoal, táxi lento, aguarda o 612, ocupado via Alfa. Xenemia 075, decolando 34, chame o controle 20 decimal 8. 3093, vou fazer chegada a bordo para 4.000 pés, QNH 1014. Bom dia, bom, 14 ajuste, vou no 013. Controle Salvador, bom dia, Xenemia 075. Controle Salvador, bom dia, Xenemia 075, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado direto Leda. 360, direto Leda, 6075. Sol Salvador, azul, Alpha X-Ray Golf. Alpha X-Ray Golf, Sol Salvador. Solicito permissão para remoto da aeronave do PAT 3, posição 3000, para o PAT 1, posição 1. Sente Alpha X-Ray Golf, autorizado o início do reboque. Reporte para ingresso no PAT principal. Ok. Visão, eu vou chegar aqui na 62 para o 6285. Negativo. A aeronave já copiou, a AVC está para daqui a 7 minutos. Alguma outra posição para a gente poder estacionar a aeronave? Esse será coordenado junto com a Infraera. Guarda distante 625. Ok, eu agradeço. Gente, 6225 não há pinga disponível, vai aguardar o 612 mesmo. Ok, quase final. Está fechando porta aqui, vamos agilizar o que der para vocês aqui. Obrigado. 71 no 612, a puxa sua nessa. Autorizado, doutor 9571. Coordena com a equipe de solo a fim de liberar espaço para a nave aqui no 612. Sente, doutor 9571. Obrigado. Pistilé 6225, atento ao 321 da TAM, iniciando pushback no 612. Tem livre táxi e a Juliette, portão 612. Sente, doutor. Vai. Canemé 075, chame o centro Recife. Frequência no 28 decimal 35, alterno no 25 decimal 1. 2835, 125, 1. Bom dia, 6075. Geral 9970, desça via chegada a Mari para nível de voo 050, se negar no 014. 1093, desça para 25000 PES, autorizado CRP 366 para a aeronave, reporte visual com campo. 2500, reportado visual com campo, 1093. Solo Salvador, azul Alpha X-Ray Golf. Alpha X-Ray Golf, mantém posição no pad 3, aguarda para ingresso. O 571 liberou a entrada do 612. Estamos iniciando aí para o 612, obrigado, tá? Um abraço aí, bom, um monte de graça. Nada, você segue o voo, obrigado, bom voo para você. Geral 9973, tem condições de efetuar a RNAV? Não, a RNAV não, mas eu tenho condições de aprovar a zona e depois receptar o final do RNAV. Gente, 9973, então vou ITAP inicialmente, após o ITAP que eu vou zona para o final do procedimento MDB Zolo. Ok, é, para hoje ITAP, 9973, obrigado. 95-71, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero, via pátio, táxi Índia. O ponto de espera quando pronto, a torre 118-95, com o 614 no ajuste, um bom voo. 114, pátio Índia, 395 a torre, obrigado aí, o ponto de espera. Está autorizado ingresso no pátio principal até o portão 01. Alfred, sou Egoto, sim. Distribuição 366 para Renato. 366 para Renato, 093. Bom dia, então 3153, autorização Galeão, 1360, Índia 2. TAM 3153, bom dia, informação em curso Golf, pronto, copy. Matheus, aqui. TAM 3153, autorizado Galeão, via UP9-0857, Morro Sul, NIP de voo 360, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda e Lume, transponder 5174. Controle Salvador, fere 120.8. 3, autorizado final do procedimento NDB Zulu, reporte de salvo um campo. Ok, 10.3.000, reporte de salvo um campo. Pode aprovar a Duna, 9970? Autorizado Duna, 9970. Aprovado Duna, obrigado. Voo 9093, autorizado pouso de pistão a zero, variável 3 mais o gás. Vive pouso de pistão a zero, voo 9093. Voo 9571, decolados 49, controle Salvador, autorizado de 180. Vai chamar o controle da 9571, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, TAM 9571, decolou na sua escuta. TAM 9571, contato radar de decolagem, suba para a linha de voo 340 via saída da EL. 340 via saída da EL, na sua escuta para voar Motiva, TAM 9571. 093, solo 51, próxima direita, solo Salvador, 121, decimal 9. Direita, solo Salvador, 219, Zanatti. Bom dia, autorizado o pátio principal via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette pro 08, gol 093. Alfa do Juliette, Golf. Alfa do Juliette, prossiga. Aeronave partilhada, obrigado. Gente, Alfa X-Ray Golf, bom dia. Tan 35 no 7, bom dia. Formação e curso Golf, pronto, Cop? Pronto, Cop. Tan 35 no 7, autorizado Brasília, via Upper Zulu no 7, nível de voo 360. Decola da pista 10, curva direita, saída Arbor 1, transição Eletra. Transponder 5173, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Autorizado via 360, via roda do planeta Zulu 17, decola na 10, na curva de direita, Bó, Uno, Elefa, na transição 208, controle 173, transponder, botão 4, TAN 35, Uno, 7. Correto, TAN 35 no 7, chame para o estacionamento. Retorno no 1 decimal 9. 9570 chama centro de pista, frequência no 28 decimal 35, alterna no 25 decimal 1. Cliente da 957 no Porto Alegre. Tráfego agora do estado. Autorizado por custo no zero. O ajuste do altímetro na zero no fato. Ok, Mini 14, confirmando o livre pouso 9970. Afirmo, vento calmo, Ideal 9970, solo 0800, próxima direita, 121-19, solo Salvador. Olha, pra 7219, 9970. Autorizado o TAN 3517, reporte para táxi. Solo Sideral 9970, livrando a escuta, bom dia. Sideral 9970, bom dia. Autorizado o PAT 3 via Alfa Aquilo. Atente ao balizador, posição 5 Lima. Alfa Aquilo, PAT 3, 5 Lima, 9970. Quase estante pro Bush. 3, 30, 4. Então 3517, confirme já iniciou o Bush. Gente, tem condições de realizar pushback simultâneo com a aeronave da companhia? Informo que se realizar será como o número 2 para a decolagem. Ah, sim, então tem ninguém para tirar um fim direitinho, você liberar. Salvador, muito bom dia, Xané 625, está sendo informação, Golf, autorização nível 360 para Brasília. Xané 625, bom dia, prepara a saída Arbol 1 na Vada Top. Escuta, muito obrigado, amigo. Gente, TAN 3517, reporta quando pronto para o Bush. Xané? 9952, mantenha a Projetap. A Projetap Voizuna para o final do procedimento MDB Zulu. Voando ETAP, após ETAP Luna, para final do MDB da Onda Zero, final 9972. TAN 3517, quando estiver pronto, tem condições de fazer o pushback simultâneo, quase na equipe de solo? Sim, sim. Gente, reporta quando pronto para iniciar. agora totalmente pronto, está 3517. Cessna 3517, quadrante com a equipe de solo, feedback simultâneo com o Renato acompanhando 2, realiza até o Pat 3, chame o táxi. Então 3153, coordenei o pushback simultâneo com a nada acompanhando 4 e chame táxi. Ok, iniciando pushback, chamada táxi, obrigado. Tá, 3153, tem 166, 3 horas. Tá, 3153, autorizado, via direita ainda, com espera, torre 1895, 614 no ajuste, confirma alternativa. É, Campinas, João. Gente, tem um bom voo. Chama 2895. Obrigado, bom dia. confirmando o TAM 35 no 7, autorizado por estacionamento e para táxi. Reportará. Chalé 6225, copia. Afirmativo, senhor. 6225 da Chalé, autorizado Brasília, via Pedro 17, nível de voo 360. Decola da 10, curva direita, saída Arbol 1, transição Alefa. Transponder 5412, controle Salvador, para em 120, décima 8. Afirmativo, estamos autorizados para Brasília, nível 360, decolando da 10, com primeira curva direita na saída Arbor 1, transição Eleva, Ampersolu 17. 5412 no transponder, 1208 é o controle, o Chanel 6225. Correto, Chanel 6225, chame para puxa acionamento, portão 612. Botará, muito obrigado, amigo. Golf Fox, prossiga. Corre, bom dia, 3153, já está. Vou te esperar no zero pronto. Autorizado a linha decolada 1-0, vento variável 2 nós, ajuste do adjunto no 0 no 4. Gente, livre a linha decolada, 353. Azul 4201, bom dia para Campinas. Informação em curso é a Golf. Prepara a saída da El e a guarda cópia. Solo SAM 357, pronto para o táxi com 147 a bordo, 3 horas, Uberlândia. TAM 357, autorizado o táxi, à direita via Índia, com espera torre 118, décima 95. Ajuste de altímetro 10014, um bom voo. Índia, com espera da 10, direção 95, obrigado, bom trabalho. 118, décima 95. 1895, muito obrigado e um bom dia. Obrigado. O Bave, o Bezulu no meio, conforme rota. Nível de voo 320. Saída da El, Leda, Motiva. Decola da 10 com curva direita. Transponder 5414, frequência do controle Salvador no 20, décima 8. Correto, azul 4201, chame para puxa acionamento, portão 1. 5-7, visual com Boeing 737, curta final do 1-0. Sim. Após a aeronave, ali mantém o 1-0. Após a passagem, ali mantém o 1-0, tá? 3-5-1-7. 8-5-7, Monsu, nível de voo 360. Saída da El, Leda e Rumi. Decola da 10, curva direita. Transponder 5422. Controle Salvador, Apere 120, décima 8. Autorizado da Leão, nível de voo 360. Aeroviário para 9587, Monsu. Decola da 10, curva direita. Da El, Leda e Rumi. Aproxima 5422. Controle Salvador, 120. Correto, voo 963. Chame para puxa, acionamento, portão 7. Chamarei. Paulo Salvador, bom dia, Xander 6219, com a Golf, da permissão da Léo. Ô Xander 6219, bom dia, Golf, confere. Pronto, cópia. Pronto. Ô Xander 6219, autorizado Galeão, via November 857, Morro Sul, nível de voo 360, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5416, controle Salvador, pera em 120, decimal 8. Autorizado Galeão, via Upper November 857, Monsu, nível autorizado 360, decola da 10 com curva direita da El, Leda e Rumi, 4-1-6, transponder, 1208, controle, Xander 6219. Correto, Xander 6219, reporte para curso de acionamento, posto 5. Reportando. Salvador, bom dia, Gol no 093, informação Gol, autorização com fim. Paulo, bom dia, será o 9972, livrou? Será o 9972, bom dia. Alfa, Kilo, Pat 3, posição 5 Romeu. Alfa, Kilo, Pat 3, 5 Romeu, será o 9972. Gol 1093, bom dia, Gol confere, pronto, cópia com fim. Cópia, Gol 093. Voo no 093, autorizado com fins via Upzulu 21, nível de voo 360. Decolada 10, curva direita, saída Arboa 1, após Alefa. Após Alefa, voa TCT Nítigo, onde intercepta a aerovia. Transponder 5426, controle Salvador 120, décima 8. Sente autorizado com fins, nível 360, forma conforme plano, Upzulu 21. Recorda 10, curva direita na Arparuno, eleva direto Nítico. Transponder 5426, controle 208, Gol 1093. Correto, Gol 1093, reposte para puxa acionamento, portão 8. Portarei, obrigado.